за петух живи. Eu zanzei pelas ruas mulambo, sonâmbulo, insone, insano. Queria me atirar no mar só pra me afogar. Atravessar sob o sol e as noites sem luar do que dá meu braço a torcer. Que você não está, que você não vem. Faça-me um favor, volta para mim. Nada mais, se não me repetir. Que zanzei pelas ruas mulambo, sonâmbulo, insone, insano. Queria me atirar no mar só pra me afogar. Sob o sol e as noites sem luar, do que dá meu braço a torcer. Que você não está, que você não vem. Faça-me um favor, volta para mim.